Já fui cravo e já fui rosa, já fui jasmim de teu peito. Já fui cravo e já fui rosa, já fui jasmim de teu peito. Hoje eu vivo desprezado e para mim seja bem feito. Hoje eu vivo desprezado e para mim seja bem feito. Já fui cravo, já fui rosa, já fui jasmim de teu peito. Já fui cravo, já fui rosa, já fui jasmim de teu peito. Hoje eu vivo desprezado e para mim seja bem feito. Hoje eu vivo desprezado e para mim seja bem feito. Já fui cravo, já fui rosa, eu já nasci no jardim. Já fui cravo, já fui rosa, eu já nasci no jardim. Hoje eu vivo desprezado e seja bem feito pra mim. Hoje eu vivo desprezado e seja bem feito pra mim. Já fui cravo, já fui rosa, já fui jasmim de teu peito. Já fui cravo e já fui rosa, já fui jasmim de teu peito. Hoje eu vivo desprezado e para mim seja bem feito. Hoje eu vivo desprezado e para mim seja bem feito. Vou-me embora com a dor no coração. Vou-me embora com a dor no coração. Diga adeus, morena bela, venha me dar aperto de mão. Diga adeus, morena bela, venha dar um aperto de mão. Já fui cravo e já fui rosa, já fui jasmim de teu peito. Já fui cravo e já fui rosa, já fui jasmim de teu peito. Hoje eu vivo desprezado e para mim seja bem feito.